dia é o último pedido. Estou desesperada, sigo meus instintos. Não me resta muito tempo a favor. E antes de ir embora, seguir o meu caminho. Quero te olhar pouco e sonhar que o destino é junto a ti, amor. Fica segundo aqui e me faz companhia. Quero adiar a dor de me sentir sozinha. Me abrace. Que seremos só apenas bons amigos. Assim será melhor. E antes de ir embora, seguir o meu caminho. Quero te olhar pouco, sonhar que o destino é junto a ti, amor. Fica segundo aqui e me faz companhia. Quero adiar a dor de me sentir sozinha. Me abrace. Me abrace. Me abrace. Hey, hey, hey, hey. Me abrace. Não me resta muito tempo.